dia em que te encontrei, o mundo parou só pra nós dois. O teu sorriso me iluminou e o amor nasceu depois. Na calmaria do teu olhar, eu irei ter meu lugar. E agora eu sei, não há mais por que procurar. Se já achei você, é felicidade a dois, é leveza no olhar. É o caminhar de mãos dadas, sem medo de errar. É o teu abraço que me faz viver. O meu destino é te amar, é só você. A vida tem um novo sabor depois que a gente se entregou. Nosso amor tem paz, tem cor, tem verdade, tem calor. E mesmo quando o dia for ruim, é você quem cuida de mim. A gente briga, mas depois se entende. Porque amor de verdade não mente. É felicidade a dois, é leveza no olhar. É caminhar de mãos dadas, sem medo de errar. É o teu abraço que me faz viver. O meu destino é te amar, é só você. E se o mundo tentar separar, nosso amor vai sempre lutar. Pois quem ama de verdade sabe esperar, sabe confiar. É felicidade a dois, é viver sem temer. É fazer da vida um sonho.